tão insensível quanto máquina, coração petrificado, degradação do homo sapiens, nosso atual legado, estado crítico, caótico, descontrolado, tão presente como nunca, o reflexo do fracasso permanente, crescente, sequela do passado, reduzido, desfigurado, se fez escravo, mutilada, inocência, consequência do pecado, maléfica tendência, pesado fardo de uma dâmica sentença, o condenado, evolução, regressão, decaída geração, colhendo os frutos podres da sua corrupção, do racional, do humano, assim prossegue seu intento continuamente mal. Negligente inteligência, destruição em larga escala. O homem inventa a guerra em um mar de sangue, espalha do fio cortante, da espada ao estampido mortal da bala. Cheque mate na existência, ogivas nucleares, milhares vão pelos ares. Em Hiroshima e Nagasaki, morte e violência, ao ódio se mistura, geração de Caim, mais viva do que nunca, espalhada aos milhões em todo canto, em toda parte. Tomam de conta. Na atual sociedade, quem é quem? Só Deus sabe. Olhares congelantes, sem vida, sem emoção. Aspiram desconfiança, te julgam e te condenam. Indiferença e desprezo, racismo e preconceito. O bizarro show humano de horrores está montado. Fatídico e sádico em cada coração. O mal é cultivado, perpetuando a mesma mísera condição do passado. Fora do Éden, o mal não demora. O amor congela, o ódio nos devora. Fora do Éden, o caos não tem hora. Faz vir a guerra, o bem já não vigora. Fora do Éden, a morte reina, a vida perde a glória. Mundo artificial, estético, segue sem nexo, diabólico, perverso. Hoje sexo, exaltação, estético, cultuam o próprio ego, ateísmo cego, fim de todo credo, assassinos, morais, malfeitores, literais, mentes doentias em seus jogos infernais, sórdidos e carnais, fúteis imortais, se afundam nos seus erros, cada vez mais, reféns, detentos dos próprios desejos, algozes de si mesmos, amantes da mentira, senhores da injustiça, bastardos, filhos da ira, vasos de vergonha e desprezo eterno, séculos vão um a um rumo ao fogo do inferno, humanidade em estado terminal, em seu leito de dores, trágico e mortal, deteriorada, sem vida, consumida pelo mal, como um câncer que devora e apodrece, se alastra nos corações como peste desde a terra. Ecoa um clamor que sobe aos céus, do sangue inocente que roga a justiça a Deus, do feto abortado que nunca viveu, da criança que lançada do sexto andar morreu, do pai que criou o filho que o matou, da mulher esfaqueada por aquele que amou. A morte estende seu reino de tortura, mas a justiça do Senhor vem como um raio das alturas, à medida da ira de tão cheia já transporta. Fugir é inútil, o juízo está à porta, todo ser desnudo agora ante o céu se mostra inocente ou culpado. Toda alma é posta à prova ao fio da espada. Verdade que tudo corta, a verdade que tudo corta. Fora do Éden, o mal não demora. O amor congela, o ódio nos devora. Fora do Éden, o caos não tem hora. Faz vir a guerra, o bem já não vigora. Fora do Éden, a morte reina, a vida perde a glória. Está sendo uma